Estou segura desde o dia em que jurei te amar a vida inteira. Nunca fui tão feliz. Estou seguro num amor inabalável que o nosso Deus, arquiteto do amor, pra nós ergueu. Sei que é difícil trilhar com amor o caminho onde nasce a flor, também cresce os espinhos. Mas o que me dá forças pra sonhar e seguir é saber que o nosso amor não vai ter fim. O tempo não vai apagar o nosso amor, e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou. O tempo não vai apagar o nosso amor, e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou. É como querer enfrentar um oceano e tentar conter a sua força. É como querer com palavras descrever o que vai além do sobrenatural. É impossível a chama desse amor que arde em nós. Horas, dias, meses, anos, continuo te amando em todos os momentos. Em todos os momentos. As águas afogar o que Deus sonhou. O tempo não vai apagar o nosso amor, e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou. O tempo não vai apagar, não vai apagar nosso amor, e nem as muitas águas afogar o que Deus sonhou. O tempo não vai apagar o nosso amor, e nem as muitas águas afogar.